Máximo respeito, rap nacional. Família Rap Sujo. The Cypher. Yo, niggas. Sem discutir, pou, pou, becos e skin, meu espírito adentro, a sinfonia é pou, pou. O mesmo que perseverais, em suma, cada linha é arma e alma num cenário bucólico. Provar de uma guerra com sim, se de traço eu é melancólico. Na grey tem cocaína e lança matar nossas crianças. E quando os rappers sem compromisso ali, jaz a esperança. Eu lembro da infância, nada converge com inocência. O dilema do luxo pro lixo fere a mim. Eis a triste cena, mas sigo na calma de indiano. Indo num rito como um muçulmano, assassinato a olho nu. Existo como um rei africano, viés dos meus heróis em paz. Pois se expõe no multi, descasa em boot favela, inspirado em Krishnamurti. Um peito ferido, um colo doído, governo inimigo. Sente a miséria, domingo a domingo, mais inimiga, dor de perder um amigo. Quanto vale a carne, a resistência de um povo preto que luta com algema, eternidade, salve gueto, mas sonhos têm preço. A vida é uma joia, vale o momento, vale dizer que não desisti. Choro e lamento, uma convergência de sofrimento. Quanto se foi ouvir? Um milhão com a autoestima no chão, desilusão, tio. Ânimo nem pra sorrir, mas vim tirar os falsos do trono. Yeah. Palpitação sanguínea, sempre pulsa a milhão. Buscando diversão, se entrena na perdição. Coroinha que se foi, com três tiros no peito. E o polícia fala na sua cara que é cotidiano. Rotineiro, justiça que não presta. Revolta se manifesta, a sinfonia do mundão. Trabalhador morre com tiro na testa. Mente elevada que fica, meditando várias fitas. E aonde buscar ajuda nesse mundão de injustiça? É merda pra todo lado, deputado só gozando. Quem morre assalariado, quando isso vai mudar? Pra nós prosperar, o sistema vai tentar, mas nossa voz nunca vai calar. Eu também vim de lá, dos becos, barraco, favela. Aprendizado adquirido nela, os veneno causam sequela. Joguei no beat a neurose, hoje eu tô pronto pra guerra. Resistência é só pros fortes, não pros blocos, chão. Yo, é só pros fortes. Família rap sujo, formigueiro, avante. Respeitável público, isso aqui não é som festante. Das ruas de terras, de morato pra cidade. Meu verso é sujo mesmo, brigo por igualdade. Minha maloca te sufoca, mas no fundo você gosta. Não consegue disfarçar, se movimenta quando toca. Não assumem, mas já sabem o que os filhos vão ser. Amanhã depois, quando crescer, fazendo cypher. No estúdio, no quarto, no quintal ou na garagem. Contando que a mensagem seja positiva, vale aí. Filma nós mesmo que a favela quer ver. Homens preparados, programados pra vencer. Zé Povinho se incomoda e não entende que a cultura e o movimento seus direitos defende. Também sou cidadão comum, quero respeito. Independente do estilo que eu ando, também sou gueto. Os putos fica puto porque eu falo e não me calo. Entre vários que se diz amigo, me afastei de vários. Olhares frios, me dediquei, foi nessa porra. Entre o crime e a adolescência, vagabunda tinha toda. Simpatizantes vários, ao redor babando ovo. Você vale o que tu tem, se tu não tem, saia do jogo. Sorrisos falsos, a morte vem para sorrir. Nesse jogo de ambição, quem tropeça vai cair. Aperto de mão, sem sentido, já não tem valor. Abraça, mas já tá, é na maldade do rancor. Quantos que se perde na madrugada que é sinistra. Quem não é visto não é lembrado. No sapato tô nativa. Já vi malandro se arrastar por causa de mulher. Me diga com quem anda, se eu direi quem você é. Um passo errado fica mal visto na quebrada. Ter postura, ter caráter no viver do que cê fala. Simplicidade, dignidade sem simpatia. Eu sei que as madrugas da cidade são sinistras. Rap, cultura, sabedoria, vivência. Eu sei quem são os verdadeiros que faz pela essência. Não me intimido com a moda, o holocausto vai passar. Rap é pés no chão, cultura pro povo escutar. Cultura pro povo escutar, man. O clima está carregado, olhares sombrios. Sangue escorre na parede, mas não tem água nos rios. Eu sinto falta da bondade, da luz do sorriso pleno. Hoje em dia é só desgraça, nesse alicerce terreno. Ser humano é só cobiça, o inimigo se oriça. Injetando na sua veia só inveja e preguiça. Te deixando revoltado, como um leão enjaulado. Espiritual só enfraquece, com o corpo bem carregado. Vagando na madrugada, cuidado, é redobrado. Pois a morte está fardado, anda por cima armado. Confuso, despreparado, recluso, desesperado. Sem pensar, tirou, matou, mas um assalariado. A consequência desse ato afetando muita gente, mas um chefe de família enterrado como indigente. Viva chora, filho implora pela presença do pai. Mais uma medalha que venha, mais uma vida que vai.